palco. Game over. Augusto nos beats. APGO, GO. Nós nasceu do ventre de Palmares. Hoje de furada e venda quebra. Quem me julga nunca veio aqui. Nunca passou um dia na favela. Sempre atento ao perigo, nem sempre a polícia é sinônimo de proteção. Na subida do morro, mas a criança é alvejada na operação. Sou pobre que fica na prisão, rico tem delação premiada. O rap já não é mais protesto, é entretenimento da playboyzada. Nós é a voz que nunca se cala, que bate de frente com opressor. Não foi por dinheiro, foi pelos parceiros, pelos que sempre acreditou. Mas respeito morou, tá no sangue, toca lá na alma. Nós levanta os caídos, canta pros aflitos, poucos que entendem minha causa. Sociedade abstrata, onde a vida pra nós já não tem mais valor. Importante é ter um carro, uma casa, não mata a fome de um sofredor. Veja onde nós chegou, favela contra favela, irmão matando o irmão. O sistema venceu, esquema perfeito, processo de alienação. Nós amargos, presídios, barracas, favela, peris, barraca, amontoado, escravidão dos tempos modernos. Falsa liberdade, aqui tá seu salário, vai. O crime recruta os rejeitados, ninguém segue Jesus, irmão. Eles falam de Deus, prega a palavra, mas onde tá o seu coração?